Adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Seu sofá rasgou? Não jogue fora. Bastos Móveis e Estofados é a solução. É isso mesmo. Ligue agora para Bastos Móveis e Estofados. 998045018. 998045018. Orçamento grátis. E para ficar melhor, aceitamos cartões e Pix. Então você já sabe, seu sofá rasgou, não jogue fora. Bastos Móveis e Estofados deixa seu sofá novo de novo, com estilo e qualidade. Bastos Móveis e Estofados, Rua 69, Casa 210, no José Walter, em frente à Areninha. Será um prazer te atender. Adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Seu sofá rasgou? Não jogue fora. Bastos Móveis e Estofados é a solução. É isso mesmo. Ligue agora para Bastos Móveis e Estofados. 998045018. 998045018. Orçamento grátis. E para ficar melhor, aceitamos cartões e Pix. Então você já sabe, seu sofá rasgou, não jogue fora. Bastos Móveis e Estofados deixa seu sofá novo de novo, com estilo e qualidade. Bastos Móveis e Estofados, Rua 69, Casa 210, no José Walter, em frente à Areninha. Será um prazer te atender.